deixa eu te fazer feliz. Amar você, te fazer sonhar. Cantar canções pra você dormir. Descansar em você e sonhar. Eu acredito entre nós existe amor. Sabemos que ele te magoou. E como o rio que segue o mar, eu vou te completar. Novinha tá demais, apavorando a festa. Pica perereca. Pica perereca. Novinha tá demais, apavorando a festa. Pica perereca. DJ Júnior Cabal. DJ, acelera aí, acelera aí, acelera aí. Acelerando, eu vou pra pista, tô num clima perigoso. Chegou fim de semana, eu vou pro rock doido. As pirinquita encosta, sabe que hoje eu tô forte. Nós tem cordão de ouro, nós que tem uma loja. O Anderson já avisou que tem nova coleção. Eu já corri pra loja porque hoje eu tô patrão. Fechado com a melhor, fechado com a Duke Gold. Partiu pro rock doido. Onde é hoje? Quando as caras no bolso e o álcool na mente. O patinho tá no peito, o som tá potente. Elas não podem me ver, que já quer fazer minha mente. Sente o ronco do motor pra tu ver que é diferente. Acelerando, eu vou pra pista, tô num clima perigoso. Chegou fim de semana, eu vou pro rock doido. As pirinquita encosta, sabe que hoje eu tô forte. Nós tem cordão de ouro, nós que tem uma loja. O Anderson já avisou que tem nova coleção. Eu já corri pra loja porque hoje eu tô patrão. Fechado com a melhor, fechado com a Duke Gold. Partiu pro rock doido. Onde é hoje? Quando as caras no bolso e o álcool na mente. O patinho tá no peito, o som tá potente. Elas não podem me ver, que já quer fazer minha mente. Sente o ronco do motor pra tu ver que é diferente. Tudo.

fode, cá, tropa do mantém, né? Hoje que tu fode, cá, tropa do mantém, né? Hoje que tu fode, cá, tropa do mantém. Vem na onda da balinha e chama tua amiga também, né? Hoje que tu fode, cá, tropa do mantém. Jur, Mior, Charles, Tom, Beido, porra, porra, porra. Com a bunda ela vai descer, quando soltar a batida vai começar a bater. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, ela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, ela bate, bate, bate, bate, bate, bate. Charles, toma um peido, porra, porra, porra. Ploque, ploque no meu quarto, essa vadia deixa rato. Acordou o prédio gemendo e eu nem tinha macetado. Desculpa, bebezona, essa não foi minha intenção. Queria machucar sua tcheca e não seu coração. Desculpa, bebezona, essa não foi minha intenção. Queria machucar sua tcheca e não seu coração. Foi vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, tchau. O seu amor foi pai pai, mas passou a buceta foi pau. Foi vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, tchau. O seu amor foi pai pai, mas passou a buceta foi pau. Bloque, bloque no meu quarto, essa vadia deixa rato. Acordou o prédio gemendo e eu nem tinha macetado. Desculpa, bebezona, essa não foi minha intenção. Queria machucar sua tcheca e não seu coração. Desculpa, bebezona, essa não foi minha intenção. Queria machucar sua tcheca e não seu coração. Foi vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, depois tchau. O seu amor foi pai pai, mas passou a buceta foi pau. Foi vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, depois tchau. O seu amor foi pai pai, mas passou a buceta foi pau. Ela quer sentar só porque eu sou traficante. Uso terno de gala, eu tô muito elegante. Ela é safada, também já se impressionou. A minha conta bancária quando ela vê a chota. Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante. Brota no serrão no meio do baile funk. E que depois de um tempo isso vai mudar. Vamos lá pro canto, o barraco vai rolar. Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante. Brota no serrão no meio do baile funk. E que depois de um tempo isso vai mudar. Vamos lá pro canto, o barraco vai balançar. Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar. E ela vai sentar, ela vai sentar. Vai baixar pro barraco, o barraco vai balançar. E ela vai sentar, ela vai sentar. E ela vai sentar, ela vai sentar. Vai baixar pro barraco, o barraco vai balançar. Ela quer me dar só porque eu sou traficante. Só tá no serrão no meio do baile funk. E que depois de um tempo isso vai mudar. Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar. Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar. Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar. Ela quer sentar só porque eu sou traficante. Uso terno de gala, eu tô muito elegante. Ela é safada, também já se impressionou. A minha conta bancária quando ela vê a chota. Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante. Brota no serrão no meio do baile funk. E que depois de um tempo isso vai mudar. Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar. Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante. Brota no serrão no meio do baile funk. E que depois de um tempo isso vai mudar. Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar. Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar. E ela vai sentar, ela vai sentar. Vai baixar pro barraco, o barraco vai balançar. E ela vai fogo. Essa aqui é braba, eu falo pra vocês. Paga de durona, mas chora pelo ex. Na rede social, ela já superou. Vai se ver ele com outra, tá formado carro. É o Brand e o Gauchinho, e o recado já passou. Vai viver tua vida, não foi tu que superou. Vai viver tua vida, não foi tu que superou. Vai viver tua vida, não foi tu que superou. Que superou que nada, melhor tu parar de mentira. Tu paga de superada e chora no colo da amiga. Que superou que nada, melhor tu parar de mentira. Tu paga de superada e chora no colo. Eu já posso falar o nome, é ele mesmo, S.P. de Macapá. Social, ela já superou, vai se ver ele com outra, tá formado carro. É o Brand e o Gauchinho, e o recado já passou. Vai viver tua vida, não foi tu que superou. Vai viver tua vida, não foi tu que superou. Vai viver tua vida, não foi tu que superou. Que superou que nada, melhor tu parar de mentira. Tu paga de superada e chora no colo da amiga. Que superou que nada, melhor tu parar de mentira. Tu paga de superada e chora no colo. E a porra. Tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno. Se quiser matar, me mata que meteu o bebê. Se quiser matar, me mata que meteu o bebê. É DJ, moleque. Pois é, hoje que essa tinha vira puta aqui no vale do relíquio. Eu baixei pra chutar um galera pra se zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra. Se quiser matar, me mata que meteu o bebê. Se quiser matar, me mata que meteu o bebê. Pois é, hoje que essa tinha vira puta aqui no vale do relíquio. Eu baixei pra chutar um galera pra se zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra. Zagal para o Pará. Tentaram me matar com copo de veneno. Tentaram me matar com copo de veneno. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. É DJ, moleque. Porra, hoje que essa tinha vira puta aqui no vale do Relipa. Baixa embaixo, dá um talala pra se zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Hoje que essa tinha vira puta aqui no vale do Relipa. Baixa embaixo, dá um talala pra se zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra. Chega pisca quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando sentadão. É que ela pode muito bem. Igual ela eu acho que não tem. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Trava xereca no pau, trava xereca no pau. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Trava xereca no pau, trava xereca no pau. É DJ moleque. Novinha, você é sensacional. Trava xereca no pau, trava xereca no pau. Ronaldo Marizia. Marizia. É o jacaré, jacaré. DJ Hailison, o único. O único. Ela chega a piscar quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando sentadão. É que ela pode muito bem. Igual ela eu acho que não tem. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Trava xereca no pau, trava xereca no pau. Fica de quatro novinha, você é sensacional. DJ Ronaldo Marizia. É o jacaré, jacaré. DJ Hailison, o único. O único. Só brota se tu for jogar, a buceta em mim. Só brota se você for dar, se não for dar, não precisa vir. Só brota se tu for jogar, a buceta em mim. Só brota se você for dar, se não for dar, não precisa vir. Eu bebe, fuma, pode transa, a Glock balança, a bunda barra, piranha puxando piranha. Ela pode fumar, bebe, transa, a Glock balança. É o bicho, pega a visão. E com isso eu não paro nunca, nem com a balãozada. Chama a solteira. Pega a visão.